se me ofertou e eu senti que dia a dia a paixão crescia dentro de mim, meu amor. Era como se fosse nascendo de cada gesto e em cada sorriso seu. E assim em cada momento eu fui dominado pelos beijos teus. Querida, eu a amo e quando está todo meu ser